O registro do trabalho da Polícia Militar na tarde desta terça-feira mostrou o entrosamento entre o tirocínio policial, a perfeição entre o conhecer e o agir, a abordagem a um veículo na região do Porto Meira usada em um assalto. Enquanto o policial consultava a placa e o nome do abordado, o indivíduo tentava descaracterizá-lo da ação criminosa do dia anterior. Em outra situação, uma abordagem em via pública a um policial de motocicleta resultou na recaptura de 3 indivíduos que são foragidos da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu. Tenente Mendes, mais uma vez a prova de que quando a união de esforços acontece, o resultado aparece. Isso, essa reunião de esforços aí e o tirocínio policial desses policiais militares fez com que a gente tivesse essa elucidação desses dois fatos, né? Primeiro, esse veículo que foi utilizado num delito durante a tarde de ontem. Os policiais militares rapidamente ligaram essa informação ao veículo abordado e aí perceberam que o condutor que foi abordado, ele estava tentando caracterizar esse veículo. E paralelo a isso, daí nós recebemos uma denúncia anônima de que evadidos da penitenciária estavam homiciados numa residência na Arno Mertig, e aí os policiais militares, de posse dessa informação, fizeram uma aproximação, identificaram esses 3 indivíduos. Aí, no entanto, no momento da abordagem, esses indivíduos fugiram, e aí os policiais militares fizeram o acompanhamento desses indivíduos. Eles pularam alguns muros, subiram o telhado. Dá para ver aí, um deles está todo ralado aí, precisou ser levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal para receber o atendimento médico, né? Isso, 2 foram encaminhados ao Hospital Municipal para receber esse atendimento, tendo em vista aí alguns ferimentos que eles sofreram ali em virtude dessa fuga no momento da abordagem. Então nós recebemos uma denúncia anônima e os policiais militares do Tático, com um grande tirocínio policial, como você bem falou, deslocaram para esse local para fazer essa abordagem. Houve esse início de essa fuga da abordagem e aí um breve acompanhamento a pé, e aí a partir disso os policiais militares conseguiram aí recapturar esses três indivíduos. Um deles tem 3 mandados de prisão em aberto, 2 por assalto, 1 aqui e 1 em Ampere, o outro pelo crime de tráfico de drogas. Até surpreendeu a nossa equipe esse dado, né? Porque o indivíduo estava preso até a semana passada? Isso, até a semana passada ele estava preso, né? A fuga se deu de domingo para segunda da semana passada, e aí a gente constatou aqui quando da entrega deles esses 3 mandados de prisão aí expedidos. Além disso, os policiais militares encontraram também na residência em que eles estavam duas munições de calibre 9mm e um rádio comunicador que possivelmente esteja na frequência da Polícia Militar para que eles busquem aí o não contato com a polícia ou algo nesse sentido. Olha, a equipe da Polícia Militar realiza dioturnamente o trabalho de patrulhamento em Foz do Iguaçu. E com a chegada das épocas de Natal, Ano Novo, festas, o número de turistas aumenta em Foz do Iguaçu, o cidadão iguaçuense recebe visitas, os parentes que preferem a fronteira para suas compras. Alguns cuidados são necessários, né? O indivíduo que vem para Foz do Iguaçu, geralmente ele está acostumado com uma cidade com um comportamento diferente. Algumas recomendações são necessárias, né, tenente? Isso, a gente sabe aí que nesse período há um grande número de pessoas que vêm a Foz do Iguaçu, e até mesmo os iguaçuenses, eles economizaram aí durante 11 meses para poder comprar um presente diferenciado aí no Natal, tendo visto aí que possivelmente o comércio faça algumas promoções nesse período. E a gente sabe também que o fluxo de dinheiro, em virtude do 13º também, ele aumenta muito na área comercial, principalmente na área comercial de Foz, né? Então, tanto no eixo principal de Foz do Iguaçu, nas áreas comerciais, seria Avenida Brasil, Vila Portes, nos bairros Avenida Morenita, República Argentina, Silvio Américo Sazdelli, quanto os turistas ou os iguaçuenses que vão até o Paraguai para fazer essas compras de Natal. Então a gente orienta para que esses turistas, para que esse cidadão iguaçuense, ele evite, por exemplo, não ande com um grande montante, né, de dinheiro. Ostentar, principalmente. Principalmente isso. Então, saca o dinheiro no banco e aí vem contando dinheiro em via pública ou algo do gênero, sai contando. Muitas vezes esses marginais, eles buscam alguém no interior de uma agência bancária, por exemplo, para visualizar quem faz um saque aí de grande montante. Paralelo a isso, os comerciantes a gente também orienta para que busquem ali constantemente a retirada de dinheiro de caixa, porque muitas vezes com esse fluxo de dinheiro acaba ali contingenciando esse quantitativo nos caixas e aí torna-se uma vítima, e aí quando tornar essa vítima, o montante levado ele é muito maior. E aí outras situações, né? Então evitar buscar locais, buscar condução credenciada. A gente sabe que aqui o pessoal, muitas vans vão até o Paraguai, e aí essas vans, quando não credenciadas, muitas vezes os ocupantes dessas vans acabam roubando os compristas que vão até o Paraguai. Então buscar os veículos credenciados, seja táxi, mototáxi, aqueles veículos que estejam credenciados, porque a partir do momento que você busca um veículo não credenciado, a informação ela pode ser passada e aí tornar-se aí uma vítima em potencial. Então o marginal ele atua na oportunidade, né? E a gente tem, a comunidade tem que diminuir essa oportunidade do marginal atuar, e paralelo a isso a gente vai buscar um patrulhamento diferenciado nessas áreas, né? Então nós temos a previsão da Operação Natal com um policiamento a pé diferenciado para essas áreas. Então regiões como a Avenida Brasil, a Avenida Morenitas, vão receber um policiamento extraordinário, diferenciado para essa época de ano. Tá certo, isso é o Tenente Murilo Mendes. E além destas informações, há também uma informação que tem que ser levada em consideração. O decreto da juíza da VEP coloca em liberdade 150 presos do regime semiaberto, que tem um período de até 6 meses para cumprir. Na delegacia de Polícia Civil, nós recebemos a informação de que estão sendo estudados pelo menos mais 1.000 processos de indivíduos que poderão receber indultos durante o período de Natal e Ano Novo, o que potencializa em muito as ações do crime em Foz do Iguaçu. Enfim, prevenção e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Previna-se para não ser uma vítima. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.